Carnavalha Records. É nóis. Ho. 2015, Grajaú, é nóis. Labirinto insano, sem blunts. Poeta Márcio Ricardo. Mais um dia na luta, bem firme, bem forte. Nosso salve pra geral, sul, leste, oeste e norte. E pode crer, que ainda vamos dizer o tanto de coisa boa que podemos vencer, Outro dia eu pensei nas coisas passadas que vieram na mente como rima improvisada, dividi entre paixões o teu coração e outras paradas, João, que compunha essa canção. No trampo era correria, pensando em rap, com lucro que vinha gravando algumas track. No amor era outra parada, ainda mais complicada, explicada de uma forma bem calma. Eu tomava uma coca, ela pensava em casar. Comentei com o Caetano que era sua alegria, mas andava muita coisa, atrasava. Tinha as contas, os trampos, bico que falava. Vários bicos sem pique das casas de madeirite. De manhã no mó pique, se não entende, não sente. No meio dessa city, em meio fervo no agite, é pouca coisa que explique, aqui na quebra é outra fita. São seminários dessa vida, eu tô pronto pro que der e vir. É cada linha sentimento. Não sei se vai dar certo, mas eu boto mó fé, mó fé, mó fé, mó fé, mó fé. São seminários dessa vida, eu tô pronto pro que der e vir. É cada linha sentimento. Não sei se vai dar certo, mas eu boto mó fé, mó fé, mó fé, mó fé, mó fé. Minhas lágrimas, o vento seca. Pra cada dia uma vivência, jamais ausente. A responsa chegou, tem que se fazer presente. Analisa, chega junto na corrente que não prende. São sonhos e mais sonhos, a mente filtra um labirinto, conjunto e ideia sobre essa vida. É por amor, cada canção, fragmento vital, raio-x do coração. A vida abençoa e Deus faz valer. Cada um com as suas crenças, horizonte é você. A vida abençoa e Deus faz valer, mas cada um com as suas crenças, horizonte é você. Os seminários dessa vida, eu tô pronto pro que der e vir. É cada linha sentimento, não sei se vai dar certo, mas eu boto mó fé, mó fé, mó fé, mó fé, mó fé. São seminários dessa vida, eu tô pronto pro que der e vir. É cada linha sentimento, não sei se vai dar certo, mas eu boto mó fé, mó fé, mó fé, mó fé, mó fé. Guerreira, seja indestrutível, tem que querer. Faça do amor o combustível, acredito em você. É tanta coisa boa que nós temos pra falar. A minha voz ecoa se espalhando pelo ar. Eu vejo seu corre diário, calma que vai chegar. Eu vejo seu corre diário, todo dia no trabalhar. E parece que quanto mais você se desgasta, parece que no seu bolso a grana fica escassa. Fica tranquilo, nós vamos vencer. Escrevemos livros, lançamos CD. Lembro o passado, eu e William Gush fazendo rimas no intervalo. Geral ria da gente, hoje tá tudo gravado. Acredite no que quer, sonhe acordado, mas não durma antes de realizá-lo. São seminários dessa vida, eu tô pronto pro que der e vir. É cada linha sentimento, não sei se vai dar certo, mas eu boto mó fé, mó fé, mó fé, mó fé, mó fé. São seminários dessa vida, eu tô pronto